Você me deixou na loucura, sem ter como te localizar. E dessa vez você foi imatura. Por mensagem é fácil terminar. Esfria a cabeça, cuidado com a rua. Se eu te machuquei, tenta me perdoar. Tenta me perdoar. Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz. No seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós. Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem. Saber se ainda pensa em nós. Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem. Você só sai da minha vida se eu for também. E pra cantar essa canção comigo, Larissa, Esquema Retrô. Deixa comigo, Júnior Chagas. Você me deixou na loucura, sem ter como te localizar. E dessa vez você foi imatura, por mensagem é fácil terminar. Esfria a cabeça, cuidado com a rua. Se te machuquei, tenta me perdoar. Tenta me perdoar. Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade seu tom de voz. No seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós. Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem. Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz. No seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós. Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem. Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz. No seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós. Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem. Você só sai da minha vida se eu for também. Você só sai da minha vida se eu for também.